Obrigada, obrigada e obrigada. Amém, um grande abraço, querida. De Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Lá, a Hora da Misericórdia é transmitida pela rádio do Grupo TV Jangadeiro. Depois eu cito o nome, a equipe vai ver para mim. Mas eu sei que a Hora da Misericórdia eles acompanham pela rádio da TV Jangadeiro. Filhos e filhas, feriado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem mostrar-nos, ó Senhor. São José Operário, rogai por nós. Tua grande compaixão, dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. É Jangadeira FM, povo de Deus, lá. Hora da Misericórdia. Aleluia, aleluia. Mateus 13, 54, 58. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga deles, de modo que ficaram admirados. Diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho de carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E mostravam-se chocados com ele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade, na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje, Mateus 13, 54, fala de uma origem humilde de Jesus. Mateus narra isso. Onde? Quando diz que José era um trabalhador braçal, carpinteiro. Na verdade, carpinteiro é o que a tradição da igreja diz, porque no grego pode ser carpinteiro, pedreiro. Era atividades que se usava o mesmo adjetivo em grego. Mas o que sabemos é que Jesus era de família humilde. E o texto nos dá mais elementos. Diz que não é ele filho do carpinteiro? Sua mãe não está entre nós? Claro que aqui você já sabe que os irmãos significa primos. Maria só teve um filho, Jesus. Mostra com isso que José teve na vida de Jesus uma presença forte. José ensinou Jesus, como ele era um homem justo, a ser também justo. Talvez dali venha a retidão de caráter de Jesus. Aprendeu com José a dizer a verdade. Certamente viu o pai na marcenaria. E quando depois, lá na frente, se depara com os excluídos, os pobres, ele soube compreendê-los. Jesus, que os filhos de hoje aprendam dos pais. Jesus, que os pais de hoje ensine os filhos no exemplo, na virtude, na retidão, na honestidade. Que os laços de família cresçam. Amado Jesus, queremos rezar pelos trabalhadores, pelos desempregados, por todos aqueles, cada um na sua profissão. Não existe melhor ou maior. A começar pelos lixeiros, varredeiras, sejam as mãos e o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão. Trabalhadoras. São José, olhai por elas. Também é trabalhador. Dai saúde aos que trabalham. Dai emprego aos que precisam. Os banqueiros e os fazendeiros, e os comerciantes e os industriais. Deus abençoe. E os ilumine também, para que não explorem, nem especulem, nem ganhem demais. Trabalhadores. Senhor Jesus, por intercessão do teu pai adotivo, São José, abençoe os instrumentos de trabalhadores. Abençoai aqueles que estão na lida do trabalho ou hoje descansam. Deus abençoe os artistas e educadores e os sonhadores do lado de lá. E os ilumine também para que não se esqueçam que tem criança. Abençoai, Senhor, a água e todos os objetos, claro, carteira de trabalho, currículo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus.